Olá, queridos ouvintes. Aqui é o Manuel Carneiro, o host do podcast Sobre o Todo. E hoje eu quero introduzir um novo projeto aqui na grade de podcasts. E esse projeto se chama Sobre Fom. Isso mesmo, Sobre o Som. Ele tem o foco de ter essa pegada mais radiofônica. E ele vai falar sobre simplesmente o que o título diz. Eu vou trazer uma playlist para vocês, sempre temática, e eu quero que vocês aproveitem e curtam junto comigo, escutem no ônibus, voltando para casa, indo para a faculdade, durante aquela aula chata, e façam companhia. Prometo que eu vou trazer para vocês o melhor de tudo que eu souber. E o tema de hoje, para dar início a essa grande empreitada aí, vai ser depressão. Longe de mim romantizar um tema assim, a gente não romantiza doença, mas eu quero trazer músicas mais tristes, músicas mais românticas, mais melancólicas nesse programa de hoje. E espero que você venha comigo. E para que isso aconteça, vai acontecer o seguinte: eu vou tocar as músicas, vou conversar sobre elas depois que terminarem, e vamos fazendo essa conversa legal, eu e você, ok? Topa? A gente começa então com A Monster Like Me, a música de Deborah Scarlett e Morland. E é uma música bem bonita. Espero que vocês gostem. I'm telling the truth. I did something terrible in my early youth. My mind went blank. I lost control. I was just a little boy. I did not know. Better let you go to find the prince you thought you found in me. I better set you free and give you all. Just wave and say goodbye and let you live without a monster like me. What am I to you? Now I have pulled the trigger on this awful truth. So hold me now, 'cause I'm burning up. Sing me something beautiful, just make it stop. I better let you go to find the prince you thought you found in me. I better set you free and give you all. Just wave and say goodbye and let you live without a monster like me. Just go to find the prince you thought. Começamos bem, hein? Você ouviu o Morland e a Deborah Scarlett. Eles são da Noruega. Essa música aí competiu no Eurovision 2015 e é um festival europeu de música super antigo e vale a pena você acompanhar. Acontece todos os anos, é a sede da cidade muda. Um dia a gente ainda vai ter uma playlist sobre esse festival. E essa música é bem complicada, né? bem triste. O casal aí brigando e um abrindo mão do outro porque acho que não pode fazer o outro feliz. E é algo que eu não concordo muito. Quando você quer fazer alguém feliz, você luta pra mudar. Mas quem sabe esse tempo já tenha passado, né? Em alguns casos. E então é necessário mesmo você pular fora do barco. Isso não necessariamente quer dizer que você é uma ratazana. Agora a gente vai ouvir uma música bem bonita. De uma cantora belga. Chama Sela Chu. Sila, não sei como pronuncia. Mas essa menina tem despontado aí no cenário musical já tem uns anos. E ela lançou recentemente o segundo CD dela e ela mixa muito do blues, do jazz e do pop mesmo, né? A música que você vai ouvir dela é Fear Nothing. Tem um clipe incrível também, baseado naquele filme Melancolia. Vamos lá então? Vem comigo. Depressão pós-término. Quem nunca vivenciou isso? Quem nunca teve que romper não só com uma pessoa, mas com vários sonhos e projetos que vocês planejavam juntos? É algo muito comum. É comum na vida humana. Dificilmente você vai encontrar o amor da sua vida na primeira vez que você tenta. Muito bem, parabéns se você conseguiu de primeira, mas a maioria das pessoas tem que passar por isso. E tem que passar por isso porque é necessário você amadurecer sentimentalmente. É necessário você encontrar um ponto de equilíbrio entre você e suas emoções. E isso vem com o tempo, com tentativas. As falhas tornam você mais experiente, querendo você ou não. Quem nunca vivenciou um término, né? O meu intuito com esse programa Depressão Pós-Término não é deixar você mais triste, mas é levantar um ponto interessante. Será que você já vivenciou o luto de um término, do fim de um romance, de um amor? Não? Você precisa. Quanto mais você deixa pra depois, quanto mais você negligencia um tempo para pensar sobre passado e estar bem com seu presente, você nunca vai ter futuro. Por mais clichê que você entenda essa frase de caminhão. Futuro sentimental, porque se você não fecha uma porta, você não tem como abrir outra. E eu te convido a vivenciar comigo esse luto agora. Mas não precisa ser triste. A gente vai com uma musiquinha mais animada agora. E vamos lá. Vamos pensar um pouco mais. Dançando. Vamos de Bee Gees? This is where I came in. I've seen this story, I read it over once or twice. I said that you say a little bit of bad advice. I've been in trouble, it happened to me all my life. I lie and you lie, and who would get the sharpest knife? You know I shouldn't be somebody like that, but the kind of man to throw his hand into the ring and go down without following through. The day turns into night. To black and white, under the bedclothes, everything will be alright. I know that you know, nothing ever stays the same. Said so, I said so, love will never speak its name. I'm gonna find somebody like you, maybe with a brain and a body too. make a move on a woman that leaves me on. You got a little bit of something for everyone. It's a little too late, and the wolf is on the run. Tem tanto medo de chorar? Não faz sentido. É um mecanismo inerente ao ser humano e talvez uma das coisas que mais nos tornam humanos, né? É demonstrar os sentimentos que a gente sente. O ambiente corporativo, escolar, acadêmico, até dentro do seio da nossa família ali. Geralmente a gente não tem essa liberdade. E nem a gente se dá essa liberdade quando estamos sozinhos. Por quê? Será que é medo de demonstrar fraqueza? Mas nós somos fracos. Nós somos bolas de carne andantes. Sabe? Não faz sentido você recusar se sentir mais humano. Porque é difícil. Eu tô bem pensativo esses dias sobre isso e num mundo em que a gente renega tudo que temos de bom, vamos ser emo um pouquinho. Vamos demonstrar o que nos faz humanos. E extravasar um pouco todo o ódio, melancolia, medo que sentimos. I tear my heart open, I sew myself shut. My weakness is that I can't do much. And my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to fail. I'm drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. I'm pissed 'cause you came around. Why don't you just go home? 'Cause I channeled all your pain, and I can't help you fix yourself. You're making me insane. All I can say is I tear my heart open. I sew myself shut. And my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open. going down, but you never realized that you're drowning in the water. So I offered you my hand, compassion's in my nature. Tonight is our last stand. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I can't do much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to feel. I'm drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. You shouldn't ever come around. Why don't you just go home? 'Cause you're drowning in the water, and I tried to grab your hand. I left my heart. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I can't do much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I can't do much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to feel. Tem coisa mais brega do que Papa Roach? Não tem. Você ouviu Scars? E eu trouxe essa música de propósito porque ela é off the top. Ela é muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito emotiva. Inclusive, saudade, emocore. É brega mesmo. E talvez, geralmente, talvez, esteja no que é brega a chave para a nossa felicidade. Ou pelo menos a chave para se sentir melhor, né? Você tá sempre, você tá bem ali, você tá voltou ao fazer suas coisas de antes, tá retomando sua vida, mas de vez em quando pá, dá aquele baque, saudade e coisas que você começa a lembrar e tal. Você não precisa se culpar por isso, isso é muito comum. E é por isso mesmo que eu vou trazer uma música mais brega ainda, bem anos 80 e choradeira, a Demi Lovato. Eu não sou muito fã dela não, mas essa música vem a calhar aí. fronteiriça, né? Quando você tá super bem de voltando a sua vida comum e pá, do nada começa a ficar ruim, ficar triste. E é uma música perfeita para não se ouvir num final de semana sozinho depois de um término. Você vai ouvir For You, do último CD da Demi Lovato. E proteja-se dos objetos cortantes. Reasons why you ran don't make you a good man. Yes, I understand. You were on time at the wrong time. I was debating but tried, and I don't know why you can act cold on a dime and so out of line. For you, all make me a big joke. I already knew you were just fine. I was just fine. Why did we turn a good time to a dark one? I give you a chance, but the better man never comes. Oh. Close. poderia fazer isso aqui o dia todo. Música triste, melancólica é o que não me falta, mas é, a gente precisa terminar, né? Pra não ficar uma playlist muito grande e terminar no momento certo, né? E aí, o que foi que vocês acharam desse primeiro programa? Você ouviu por último aí The Horror of a Grave Heart, do Demon Hunter. E eu acho que deu pra você dar uma aliviada, se você... ou pelo menos uma lembrada, né? Que remexeu já com sua cabeça, ou só um vislumbre aí de como se passa a cabeça de alguém que tá terminando um relacionamento. É, eu já não passo por isso tem um bom tempo. Ainda bem, mas vale a pena sempre ouvir música melancólica, porque parece que essas baladas românticas, parece que elas trazem mais vida, né? Mais sentimento do que muitas outras músicas, e isso é geralmente é o que eu busco na música. Eu adorei ter a companhia de vocês. Eu espero que esse projeto dure. Para isso, você pode nos enviar um feedback, enviando pautas, temas, músicas, e vai ser muito bem recebido. Você pode encontrar o nosso podcast no site sobretodo.com.br. Você pode assinar o nosso feed nos agregadores de podcast, no iTunes, nos agregadores online como YouTuner, Podflix. E você pode entrar em contato comigo também. Você pode entrar em contato comigo pela página do Facebook da gente, facebook.com/sobretodo. No Instagram também estamos, @sobretodo. No Twitter, @sobretodo. E se você quiser entrar em contato comigo, é bem fácil também. O meu Instagram é o Carneiro Manuel. Lá eu falo de quadrinhos, falo de o que eu tô lendo e coisas do tipo. Espero que você tenha gostado. Não vou terminar com uma música feliz, porque eu não quero fugir da proposta, mas quero terminar com uma música mais calminha e ao mesmo tempo muito dilacerante. Essa é uma música, uma pérola, gravada pela Sharon Needles, que é uma drag queen americana, ganhou a 4ª temporada de RuPaul's Drag Race, e ela tem uma música muito bonita chamada Lucy. E as comparações que são feitas a essa música é que ela, a composição dela é para comparar o amor a um vício, né? Um amor abusivo, um amor que já deveria ter sido parado, né? E é uma música muito bonita, porque ao mesmo tempo que Lucy causa dor pra ela, também causa felicidade extrema. Eu acho que isso que falta às vezes na vida da gente é reconhecer que também o que traz dor também trouxe felicidade. É, a vida é agridoce. Nada é muito bom, nada é muito ruim. Ou somente bom, ou somente ruim. Quando a gente perceber que a beleza tá nisso, e não nas coisas que são redondinhas, definitivas, a gente vai perceber que nada é em vão. Todas as nossas conquistas, todas as nossas derrotas contam pra pessoa que você é hoje. Sem psicologia barata. Isso é muito prático e é uma realidade. Espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha... Espero que eu tenha te feito companhia em um momento bom ou em um momento não tão bom. Caso seja esse caso. Caso seja esse caso. Caso você esteja passando por um momento assim agora, receba meu abraço. Você encontra a gente de 15 em 15 dias aqui. E o Sobre o Som vai sair com mais regularidade ainda e com mais uma periodicidade menor ainda. Vai sair bem mais rápido, quero dizer. Obrigado pela companhia de vocês e fiquem aí com Lucy da Sharon Needles. Espero que vocês gostem e enviem seu feedback. Até mais. Still you stay, an addiction that you love.